Aprenda a fazer falta. Na mesma proporção que as pessoas se conhecem e se relacionam, elas se conflitam. O relacionamento com outras pessoas nos traz muito aprendizado, alguns até bem complicados de entender, aprender a fazer falta é um deles. Aprenda a fazer falta quando deixam de te valorizar. Sabe aquela pessoa que só te procura quando algo a interessa? O desapego é o caminho mais fácil de se percorrer quando o assunto é libertação emocional. Aprenda a fazer falta para quem sabe onde lhe encontrar. É fácil notar quando deixamos de ser valorizados ou até mesmo deixamos de ser prioridade na vida de alguém. Há momento que devemos aprender a fazer falta, em qualquer tipo de relacionamento interpessoal devemos buscar o equilíbrio, a reciprocidade, as partes devem buscar a igualdade e caso não aconteça, precisamos tomar algumas atitudes sim. Aceitar que às vezes é necessário sair do palco para que outros atores entrem em cena é difícil. Aceitar que mudanças são realmente necessárias é mais ainda, principalmente quando somos nós que devemos tomar iniciativa. Mas é um passo necessário rumo ao aprendizado e à evolução espiritual. Existem situações que a vida nos impõe e deixa bem claro o que precisamos fazer. Um dos grandes fatos da vida que nos leva à evolução como ser humano é a autoaceitação, seja de situação passadas ou presentes. A autoaceitação nos leva a entender a nós mesmos e identificar o que realmente é necessário e importante naquele momento em nossa vida, e às vezes isso só fica claro quando nos recolhemos e nos interiorizamos. Recolher-se, a interiorização. Há momentos em que precisamos de uma revisão interna, há momentos em que é necessário uma busca interna a favor do nosso crescimento, às vezes lembrar de todas as experiências que nos causam aflição, dor ou qualquer sentimento negativo, faz-nos lembrar de onde veio cada cicatriz, e como superamos cada uma delas, e com isso lembramos quem somos e resgatamos a nossa essência. Quando resgatamos nossa essência e voltamos a nos conhecer internamente, vamos em rumo a um caminho que nos enche de força, e nos conduz à autoaceitação e ao autoconhecimento. E o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria, e a graça de Deus permanecia sobre ele. Lucas 2 horas e 40 minutos. Imponderice. A autoaceitação tem uma relação enorme com a sua autoestima e sua autoestima mostra como você encara o mundo que o cerca, como reage ao mundo exterior. As experiências vividas na vida de cada ser humano são fundamentais no seu processo de aprendizado evolutivo, o que determina quão forte é sua autoestima. O seu poder é justamente o fato de como você encara essas experiências. As nossas experiências passadas constroem nossa autoestima e a mesma dita algumas regras quando o assunto é confiança, segurança, autovalorização, amor pessoal. Por isso a importância de se ter uma autoestima equilibrada. Cada experiência deve ser vivida e tratada como aprendizado, muitos carregam as experiências vividas como marcas e às vezes uma reavaliação dessas marcas e feridas se faz necessário para que possamos caminhar a novos aprendizados. Aprenda a fazer falta a pessoas e situações que já não merecem a sua atenção, o seu self-value, a sua luta, os seus esforços, conhece a ti mesmo e isso bastará. Quando conhecemos nossa essência, nos positivamos em energia e sabedoria, e eitragrausmos para nosso self-value quem realmente quer estar conosco, Luiz Tarólogo.